empinando a bunda, chupa com a mão no cabelo. Quebra de ladinho, quebra na boquinha, leva o dedo. Empinando a bunda. Aí, Xandão, eu vou chamar meu parceiro Léo Santana pra cantar com a gente agora, ó. Canta de casa aí, Léo. Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você, superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre, tô solteira na pista. Se conforma, eu não vou voltar. Agora tu que sofreu vai sofrer. Vou te ensinar como se bota. É, sim, sim, desse jeito. Vai, GG! Me dá